Passamos agora para, finalmente, os últimos dois episódios desta temporada. 12, A Terra Roubada, e 13, O Fim da Jornada. Vamos falar dos dois ao mesmo tempo, porque é um episódio duplo e faz sentido serem falados todos ao mesmo tempo, né? Donna e o Doctor presenciam a Terra ser roubada do seu lugar no Sistema Solar e descobrem que ela não é o único planeta que sumiu. Olha aí de novo a história dos planetas que sumiram. Muito bem. O Doutor aterriza com a TARDIS num sábado. Ele adora, inclusive, aterrissar no sábado. Sábados são bons dias. Só que a Terra simplesmente sumiu. Desapareceu do nada. Aí a dona... Ué, a gente saiu do lugar? Não, a gente continua no mesmo lugar. Quem sumiu foi a Terra. Olha que coisa, né? Aí, o que acontece? A Terra realmente é teleportada para outro lugar, junto com outros 27 planetas, 27 ao todo, incluindo a Terra. E a galerinha, os amigos do Doctor, né? A gangue do Doctor, a galera da Unity, o Torchwood, a Sarah Jane, começam a agir para tentar descobrir o que aconteceu. O Doctor e a Donna, como não sabem o que podem fazer a respeito, tentam pedir ajuda à única entidade na qual eles podem contar agora, a Proclamação das Sombras, The Shadow Proclamation, que nada mais é que a polícia do universo, são inclusive os caras que mandam nos jubilos. Primeira... Desculpe, mas aí você sabe que eu fiquei um pouco surpresa de ver que, olha, mas não é que a Proclamação das Sombras existe de verdade? Eu já tava achando que era só uma desculpa esfarrapada que o Doctor tirava do bolso pra uso quando necessário. Fala, Juba. Eu ia fazer piada. Faz a piada, mano. É que quando esse negócio de tirar a Terra do lugar, a primeira coisa que eu penso é, ih, estão construindo uma estrada. Você pensou que em vez de Juduns podiam ser os Vogons, né? Mas muito bem. A Rose aparece de novo na Terra, né, vindo lá do seu universo alternativo, uma simpática e discreta bazuca laser. Por que não? Sim, toda bazuca laser é extremamente discreta, né? Oh, com certeza. Acabamos descobrindo que os culpados nessa história são nossos vilões favoritos de Doctor Who, os Daleks. Eles apresentam, obviamente, oh, temos transmissões vindas do espaço. Vamos descobrir o que eles estão querendo. Exterminate, exterminate, exterminate. Nós que somos fãs de carteirinha do Doctor Who, fechamos os nossos esfíncteres e pensamos, fodeu. É, mas tava demorando, né, cara? Acho que a gente atravessou a temporada sem a presença deles. Tava na hora, né? E tecnicamente já não tinha mais Dalek nenhum, né, Juba? O único que tinha sobrado era o Dalek Khan e ele tinha sumido no tempo. Então acabou os Daleks, teoricamente. É, mas como é um vilão clássico, pra mim nunca existiu nunca, né? Então... É, no caso dos Daleks não adianta, eles sempre tem um Dalek novo pra mostrar. Porque eles têm que vender bonequinho, né? Bom, os Daleks são as pragas que nós amamos. E fala sério, uma temporada de tem Dalek não vai ser divertido. E já que não chegou até o final, eles têm que ser os bandidos finais da conversa, né? Aí o Doctor chega na Proclamação das Sombras, são recepcionados com muito garbo, elegância e carinho pelos Juduns apontando rifles para eles, né? Aí tá lá. Cara, Judum é a única raça que a TARDIS não traduz. Tu já pensou, meu irmão, isso? Olha, até onde eu sei, a TARDIS não traduz, pelo menos em termos de escrita, a língua de Galifrey, porque em tese, pra quê, né? Quem construiu não, mas a TARDIS conhece a língua. Tá lá o Juduns. É, vai o tênis. É verdade, eles não traduzem o Judum. Não traduzem o Judum. Sabe-se Deus por quê, né? Ah, tá bom, deixa o Judum sem tradução. Deixa pra lá. Tem originalmente? Sei lá. Sei lá. Ou então o idioma de Judum é tão ridículo que não vale nem a pena traduzir. Melhor pagar mico, né? É, né? Mas aí, beleza. O Doctor chega com mais a dona, reclama que o planeta Terra sumiu e a galera do da Proclamação da Sombra, foda-se a Terra. Eu tô com 27 planetas sumidos. Você acha que a Terra é mais importante do que os outros? Tem planeta pra tudo quanto é lado no sistema sumido, o Doctor. Como assim? Peraí! Quais planetas que sumiram? Tá aqui, ó. Adipose 3, Pyrovilia, o planeta lá dos Sotaras também sumiu. A Lua Perdida de Puxo também. Planetinha dos Adiposos. A planeta dos Adiposos. Tudo, tudo, todo mundo sumiu. Aí o Doctor começou a ligar os pontos, né? Porra, mas peraí, quais são os planetas que sumiu? Adipose 3, o planeta dos Sotaras, o Pyrovilia, a Lua Perdida de Puxo. A Terra, mais Blaléu, Beliril, Beetlejuice, Blebequila, Balaléu, Beliril, Patudu, Patudu, Patudu. Aí quando ele montou o mapa todo, era a porra de uma máquina do juízo final. É, eu acho que é legal desse plano todo que tá rolando, assim, você tá vendo todos os personagens que você conhece da mitologia do Doctor Who se formando e tal, e tem a questão do teletransporte, né, experimental, que também é usado. Então, tipo assim, o roteiro tá sendo construído tudo assim, casado, e o seu cérebro só tá explodindo ali. Enquanto você tá assistindo o episódio, o seu cérebro ali tá sujando o teto, né? Então. Não, uma coisa atrás da outra. É a Martha com a tal da chave do Osterhagen. Aparecimento dos Daleks, não só aparecimento dos Daleks, mas de um Dalek Supremo, do Dalek Khan todo fodido e, o pior de tudo, Davros. Olha, eu vou dizer uma coisa. Além de Davros, que até então eu só tinha ouvido falar dele, nunca tinha... Na verdade, eu nem tinha visto uma imagem de Davros. Ele é um vilão clássico de Doctor Who. Eu desculpe, mas eu preciso só fazer um lembretinho de que Harriet Jones... Primeira-ministra, carteirinha levantada, também aparece nesse episódio. Não, Harriet Jones, ex-primeira-ministra. Ex-primeira-ministra, carteirinha levantada. Isso, cara, todo mundo sabe quem é Harriet Jones, até os Daleks. Até os Daleks, sabe? Gente, isso é adorável. Isso é adorável. E saudade da personagem. Cara, como eu adoro a personagem e a atriz da Harriet Jones, cara. Que eu tava muita saudade desse personagem. Quando ela começa a ligar a rede subwave, né? A rede de subondas, o Capitão Jack tá... Ah, é um cara qualquer que tá pedindo ajuda. Ignora, tá todo mundo desesperado pelo mundo. Aí a Harriet Jones... Capitão Jack... Que absurdo, como você pode pensar uma coisa dessas de mim? É o Capitão, opa, essa voz eu conheço, quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Harriet Jones, ex-primeira-ministra. Ah, senhora, agora eu senti firmeza. Capitão Jack sendo Capitão Jack, né, fazendo o quê? Entra um bate-papo no Skype, né, com todo mundo, né, todo mundo com todo mundo. Pelo menos os que tem webcam, porque a coitada da Rose tá lá na casa do pessoal da Dona Noble e eles não têm webcam. No monitor dela. Não sei por que o laptop não tem webcam. Que eu saiba, desde sempre, laptops têm a webcamzinha safada ali no meio. Não sei se na Inglaterra é diferente. Mas a Rose tá assistindo essa teleconferência, só não tá participando porque ela não tem a webcam na máquina dela. Porque a mãe da dona não deixa, porque isso só serve para putaria. Não esteja certo. E aí o que que acontece? Ah, isso seria muito chato, que a Harriet Jones acaba morrendo por conta de que eles têm que tentar passar um sinal de celular pela barreira onde os Daleks prenderam os planetas para tentar alcançar o Doctor. Só que para fazer isso a rede é descoberta, os Daleks chegam e matam a Harriet Jones. Puta, né? Me cortou o coração a Harriet Jones morrer, cara. O que você achou, Ana, disso? Bom, eu também sou apaixonada pela personagem, né? Ela é, sei lá, ela é ao mesmo tempo uma política, porque as decisões que ela teve no passado são decisões de um político, e ao mesmo tempo ela é uma mulher muito chata, e ela é adorável, e ela é tudo. Ah, ela não é chata, ela é muito boa, cara. Ela é aquela mulher que a gente chama de que é mulher com culhões, cara. Ela pega pra porrada, ela entra na porrada, ela assume a porrada. Ela é competente, ela faz as coisas e até a última circunstância, né? Tem uma coisa que ela até acaba dizendo assim, que ela mantém a decisão que ela teve, porque ela sabia que precisava defender a Terra, porque um dia o Doctor poderia falhar, um dia ele poderia não estar presente. Sim, sim. E aquele ponto que eu volto a dizer, ela é só chata porque algumas coisas do jeito como fazem ela ser descrita deixam ela meio insegura. Essa mania de ficar botando crachá o tempo todo, meu, isso não é normal. Como se ninguém soubesse quem é a Harriet Jones. É. Agora, até a gente aqui no Brasil sabe quem é a Harriet Jones. Mas descontando isso, ela é muito cheia de camadas. Ela acaba sendo muito rica e sim, ó, doeu o coração vê-la caindo diante dos Daleks. Então, beleza. Mas pelo menos morreu por três, né, Daleks, né? Não foi um só, né? Então... Não. Um Dalek só não dava conta de Harriet Jones, não. Precisava de três Daleks, no mínimo. No mínimo, três Daleks pra poder eliminar Harriet Jones, com certeza. Mas aí, Harriet Jones sai da conversa, sai do chat, né, do Skype, e entra o Doctor e a Dona no chat no lugar. Ele começa a reconhecer a galera, né, Sarah Jane, filho dela, parabéns, a galera do Torchwood, ou seja, esse é o encontro do Doctor Who e os seus spin-offs, né? É toda a família reunida, né? A Marta também, ele só não está conhecendo, só não está reconhecendo a Rose, porque novamente a Rose está sem a webcam. Mas para o começo, quando o Doctor consegue aterrissar, é o momento que a Rose vai atrás do Doctor. Aí o Doctor está lá conversando uma bobeira qualquer com a Dona, começa a falar da Rose. Ah, mas eu não sei o que perguntar, o que a Rose poderia estar fazendo aqui? Aí a Dona pergunta pra ela, ela tá ali, ó. Novamente, puta, que puta interpretação do Tennant. Cara, até a Billie Piper tava bem interpretando a Rose nessa hora, aquele brilho no olho de mamãe, achei você! Oi, você tá aqui, meu amor! Aí o Doctor dá uma de idiota, né? Porque ele corre pra cima da Rose, né? Daquele momento de braços abertos que eles vão se dar um abraço quando se encontrarem no meio. Pintou um Dalek no meio do caminho. Pois é, ele estragou a cena de novela, né? Se tivesse uma praia, um pôr do sol, ia ser uma cena de novela perfeita. Mas não, já tava até tocando aquela, já tava até tocando aquela música. Tanda, tanda, tanda. Um passo da eternidade, né? E foi quase um passo da eternidade mesmo. O Tennant quase morreu nessa. Aí o Tennant tomou um tiro para deixar de ser afobado, né? Quem manda bancar o babaca. Aí jogam ele para dentro da TARDIS e ele começa a se regenerar. Oh! O Tennant vai sair da série. Pois é, eu gelei nessa hora. Como eu disse, eu estava assistindo a série sem spoiler, sem nada. Eu achei, não, pera, não, tá muito cedo, não faz isso. Cedo ele acabou de achar a Rose. Quer dizer, eu tô vendo já essa regeneração e como é que é? Ele simplesmente faz lá um kamehameha, pega toda a energia e joga na direção da mãozinha. Ou seja, Tennant regenera o David Tennant, de novo. Tô trolada. É aquela situação, sabe como é que é? Eu tava precisando me regenerar, porque eu tava ferido, né? Então eu aproveitei a energia da regeneração pra me curar. Mas aí peguei esse excesso de energia e deixei ali o necessário, que ela tem minha mãozinha, né? Hello, minha mãozinha. Tá, mãozinha do Hello. Então tá lá. Aí eu joguei minha energia pra lá. Mas sabe como é que é, né? Pra que mudar o que já tá bonito, né? Queria mudar. Como no futuro vai ser apontado, ele tinha questões de vaidade ali, né? Algumas coisas que eram mal resolvidas. Né, dona Ana? I don't wanna go. Peraí, que eu tô indo no cantinho chorar de novo. Ah. Isso é um clichê que, aliás, foi repetido duas vezes, né? Até... Só no episódio 50 foi umas três vezes que eu falo isso. O interessante é que durante muito tempo você ficou naquela de regenerou, não regenerou, foi, não foi, valeu, não valeu. Eventualmente a gente tem uma explicação formal de que sim, valeu. Então o Doctor perdeu uma das vidas dele, uma das regenerações dele, regenerando nele próprio. O que depois no Fringir dos Ovos não valeu de porra nenhuma, porque afinal de contas já essa história do tem limite de regeneração já vai pra casa do capeta, né? Já vai pra casa do chapéu, né? Temos uma doutora por causa disso. Bom. Temos Capaldi. Também. Aí o que acontece? Mickey, o idiota, aparece junto com Jack, a mãe da Rose. Nessa hora, eu tenho que admitir que eu bati palmas. Quando o Mickey, o idiota, apareceu de novo na série atrás da mulher dele, né? Afinal de contas, ele tava com ciúmes, né? Da Rose vir atrás do doutor de novo, caralho. Não, só queria mencionar que essa altura do campeonato, o Mickey não merece mais ser chamado de idiota, vai, ele deu uma evoluída. É, tá bom, não vou mais chamar Mickey de Mickey idiota, mas é que já faz tanto tempo que a gente chama ele de Mickey idiota que não dá pra chamar de outro jeito, né? É Mickey idiota. É de carinho, é carinhoso, é tipo apelido carinhoso, não dá mais. À tarde, com a galera toda lá dentro, é levada pro Crucible, que é a nave-mãe. Que puta nave-mãe, cara, um planetoide do tamanho da nave-mãe, Cacilda, dos Daleks. Mas tá bom, vai lá. Tá lá o Doctor, o Capitão Jack, a Sarah Jane tava nessa? Não, a Sarah Jane não tava nessa, não. A Sarah Jane tava junto com a mamãe do mãe da Rose e o Mickey. Tava a Rose e tava a Donna. Dona, Rose, Jack e Doutor. Tava lá na tarde, levada pra dentro da Crucible. Quando eles saem da TARDIS, porque eles foram intimados, ou vocês saem da TARDIS ou a gente explode vocês, eu acho que é um bom argumento, né? Eles saem a Rose, sai o Jack, na hora de sair a dona deu um piripaque lá na cabeça dela, ela ficou trancada dentro da TARDIS por conta dessa vez da própria TARDIS. Novamente, temos a história de que a TARDIS tem mente própria e ela faz o que dela telha, né? Muito bem. Aí a dona é jogada dentro do núcleo do reator da Crucible, da nave-mãe, junto com a TARDIS e junto com a mão do Doctor. Tcharam! A mão do Doctor tá lá. E aí o que que acontece por causa disso, dela estar lá dentro com a TARDIS no núcleo junto com a mão do Doctor, Ju? Assim, você tá vendo a despedida, a primeira despedida da personagem, mas eu não sou o maior conhecedor da mitologia do Doctor Who para explicar com palavras, né? Mas eu vejo aquela energia vital do Doctor cercando a personagem. E você pensa que, tipo assim, não, acabou aqui. Mas não, cara, ainda tem mais um pouquinho aqui. Inclusive tem a mão do Doctor, né? Mão do Doctor, no melhor estilo camaleão da vida, ao contrário, regenera o corpo inteiro a partir da mãozinha do Doctor, só que com um detalhe, esse não é um Doctor, esse é uma mistura do Doctor com a dona, porque ele só tem um coração, apesar de ter todo o conhecimento de um Time Lord. Isso sem falar que a energia circundou a dona e que por conta disso ela acabou virando Doctor Donna! O que que é, né, cara? Quando a personagem é foda a temporada toda, né, cara? Vem a recompensa, né? Só que não, né? Muito bom. É, mas no final a gente acaba vendo que dá merda. Mas pelo menos nos momentos que ela teve lá como Dr. Donna, porra, a gente tem que bater palma. Que a mulher fez e aconteceu, né? Aliás, o que é a cena de Catherine Tate contracenando com David Tennant, de novo. É só pra gente ter uma overdose, né, de... Como é que em inglês eles dizem que é sassy? Pois é, ali tem sassiness demais, ela tá transbordando na tela, fica difícil até acompanhar tudo. Um momento muito bom é quando o Doctor misturado, ele tá, né, é o Mãozinha, vamos chamá-lo de Mãozinha para facilitar, né? É um bom nome. É um bom nome. Quando o Mãozinha acaba de descobrir que ele é parte humana porque ele só tem um coração, ele fica: ai, que porra, vocês só vivem com um coração? Que não dá para se mexer direito, que droga. Aí a dona vem com: oi, Spaceman, oi, mulher terráquea. Que ele tem parte do gênio da dona, né? Do temperamento da dona junto. É tipo como se aquele ali fosse o filho do Doctor com a dona, entendeu? Então saiu aquilo, saiu esse maluco que é tão desbocado quanto a dona, mas tão genial quanto o Doctor, né? Ele consegue salvar Tardes do coração lá do núcleo do reator da nave, porque, afinal de contas, é o Doctor, então ele sabe pilotar Tardes. Pilotou. Os Daleks acharam que a Tardes tinha sido destruída, porque por acaso coincidiu uma coincidência incrível que durante a contagem regressiva para destruição realmente a Tardes sumisse, né? Foi um primor de coincidência. Anotem aí de novo, novamente, as coincidências, tá vendo? Aí, Doctor mais a dona, mais o Doctor, mais o Mãozinha, né? O Doctor, Mãozinha e a dona se encarregam de pegar os controles da nave Crucible e começa a rave dos Daleks. Help me! Help me! Eles não sabem mais onde é que eles estão. Os planos do Dravos, que afinal de contas, qual era o plano do Dravos? Era usar aqueles planetas todos como uma espécie de usina de força para a chamada bomba da realidade. Eles simplesmente queriam explodir todo mundo, foda-se todas as outras raças, só vai sobrar os Daleks dentro da Crucible. Então, beleza, era um planinho de merda dos Daleks. Não deu certo porque a dona impediu, o Doctor impediu, todos os planos foram impedidos, os Daleks começaram a explodir por conta dos planos da dona e do Doctor, do Mãozinha, no caso. E o Doctor, tá bom, chega, tá bom, todo mundo, tchau, acabou, vai embora todos os Daleks, explodiram já, dane-se. Agora vamos lá, todo mundo para dentro da Tardes, eu tenho que arrumar essa bagunça, bora, bora, bora, todo mundo para dentro da Tardes, reboca a Terra de volta pro Sistema Solar, enquanto que os outros planetas são simplesmente reteleportados de volta para os seus lugares, e chegando na Terra, o Doctor acaba fazendo o quê? Olha só, não posso ficar com Mãozinha aqui, Mãozinha tá sobrando a conversa aqui. Vamos fazer um negócio? Tem outra dimensão, né? Onde a Rose mora, e tá sobrando aqui o Mãozinha. Não, você não vai poder ter o Doctor, mas que tal ter um sobressalente do Doctor pra Rose? Então, leva o Mãozinha para outra dimensão, e o Mãozinha, como é uma cópia fidedigna do Doctor, ele ama a Rose tanto quanto... E todo mundo sabe, né, Dona Ana, que o que ele quis dizer no final da segunda temporada era um glorioso e maravilhoso... Ai, eu te amo. Nessa emoção. Não, nessa emoção, né, que... Acho que eu já mencionei isso anteriormente, né? Eu devo ter sido a única pessoa do universo que não via o relacionamento dos dois como namorados. Eu não via, simplesmente, não sei, de repente eu tava vendo o Doctor só como meu, né? Então eu tava excluindo a Rose automaticamente. É a avaliação psicológica que eu faço disso, passado algum tempo. Eu também acho. Eu também acho que é simples e puro ciúme da tua parte. Não, de boa. Eu acho que eu sempre vi o Doctor como essa pessoa tão mais velha, tão mais do universo, né? Nem do mundo, é do universo, que não entrava na minha cabeça que ele olhava pra ela de alguma outra forma. Que ela olhava pra ele de outra forma, isso estava muito na cara. Mas que a recíproca fosse verdadeira nem passou pela minha cabeça. Aí vem aquela cena final, Rose Tyler. Silêncio, né? Caiu a linha. Não, ele não ia falar isso pra ela. Não. Falou. Não. Você sabe o que ele falou. Você sabe o que ele falou. Mas vamos lá. Rose fica com Mãozinha na outra dimensão. Mãozinha, como é parte humano, não vai regenerar mais. Então ele vai viver a vida dele com a Rose até os dois morrerem de velhice. Parabéns pra eles. E de volta à nossa dimensão, acontece o que eu não queria que tivesse acontecido. Dona, por se tornar a Doctor Dona, está com todo o conhecimento de um galefriano na cabeça, e isso não faz bem para a mente de um terráqueo. Ela começa a pifar. Cara, isso foi cara... tanta dor, tanto sofrimento, porque eu acho que de todos os companions até agora, ela com certeza é aquela que abraçou a vida das viagens de forma mais ampla, geral e restrita, xingando, reclamando, questionando, mas ao mesmo tempo adorando. Sim, ela adorava completamente a correria da vida do Doctor. Com certeza. Ela, eu quero viver essa vida pra sempre, até o fim dos meus dias. Aí, infelizmente, a solução que tem pra brincadeira é vamos tacar um memorizer, né? Um desmemorizador na cabeça da dona, porque ela tem que esquecer todos esses conhecimentos galifreianos, inclusive as aventuras que ela teve com o Doctor desde a época do Partners in Time, ou seja, simplesmente a quarta temporada não aconteceu pra ela. É, né? Apesar de que o Wilfred sabe ainda de tudo, a mãe da dona sabe de tudo, mas o Doctor nunca mais vai poder ver a dona, porque se por acaso ele inventar moda de encontrar com a dona de novo, vai ativar toda a merda e ela vai morrer. Ele não quer que isso aconteça, então felicidades, Dona Noble, viva feliz com a sua aposentadoria forçada na Terra. E lá vai o Doctor viver a vida sozinho de novo. Puta. Você sabe que eu li uma espécie, não bem uma fanfic, né? Uma coisa que rola aí pelos tumblers da vida, uma historieta que fala de uma mulher bem idosa, deitada em sua cama, já nos últimos instantes de sua vida, os cabelos outrora ruivos, agora bem branquinhos. Aí alguém vem, se aproxima dela, alguém com uma aparência jovem, uma gravatinha borboleta, simplesmente chega, fala no ouvido dela: dona, lembre-se. E aí, nos últimos instantes de vida, ela lembra de tudo. Cara, vai no canto chorar de novo, viu? Bom, com isso, crianças, terminamos esta quarta temporada. Tem outros episódios que até poderiam ser considerados parte dessa quarta temporada, mas vamos tratar deles na próxima temporada.